diário, que você pudesse sair do teu lugar e cumprimentasse um irmão que está aí perto de você. Abençoe o teu irmão em nome de Jesus. Você pode isso. A Bíblia diz que tudo posso em nome de Jesus. Então abençoa ele. Fala assim, olha, que o culto nessa noite possa ser poderoso sobre a sua vida. Que você saia daqui transformado, modificado, renovado para a honra e glória do Senhor. Amém? Então podemos aplaudi-lo então para a gente começar esse momento de adoração? Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá? Dê o seu melhor na adoração também. Obrigado, Senhor. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Você depois pode declarar. Aleluia. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. cremos na tua palavra, Jesus. Aleluia! Cremos que nessa noite será uma noite diferente em nós. Aleluia! Declara, igreja, em nome de Jesus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma noite na presença do Senhor. Tudo que foi feito ontem, nós estivemos aqui, três cultos, as extensões, já foi consumido ontem, o fogo de Deus veio, não, domingo, né, domingo, já veio o fogo do Senhor, já queimou, e hoje nós estamos trazendo lenha nova para o Senhor queimar. Por isso, abra o teu coração nessa noite, faça o melhor culto, traga o melhor, limpa, tira as cinzas e deixa Deus operar. E nós começamos aqui com um cântico e não foi combinado, diz assim, olha, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, Ele está aqui essa noite. Prepare o teu coração, o céu virá sobre nós. Ele está aqui nessa noite. Por isso, receba de Deus o milagre, saia com a sua bênção, saia com a sua petição e traga também o melhor culto a Ele nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, porque não há outro lugar melhor de estarmos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui nessa noite, cada família, que nós possamos, de forma te agradar, ó Deus, recebe a nossa adoração como incenso, um cheiro suave. Tudo que for feito aqui no altar, que seja para a glória do teu nome, vem sobre nós, fique à vontade, cura, salva, liberta-nos nessa noite. Nós precisamos da tua presença, por isso que os céus se abram nessa noite nas nossas vidas, porque tu é um Deus fiel, tu está conosco nessa noite. Nós te pedimos, e certos e gratos da vitória, no nome de Jesus, aplauda o Senhor. Thank you. nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos pela fé, vamos repetir novamente. Deus já vem. Vai declarando sobre a enfermidade. Vai declarando sobre as dificuldades. As fontes em meio ao deserto abrirá. Nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu creio, Deus. Creio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Não se esqueça que é uma terça profética. Aleluia. E Ele se faz presente. Thank you. maravilhoso poder te adorar. O maravilhoso poder te exaltar. E mediante o que a tua palavra diz, Senhor, confiar. Somente confiar em ti, Pai. O Senhor sonda, o Senhor conhece os nossos corações, Senhor. O Senhor conhece desde o mais pequenino até aquele de mais idade que se encontra nesse local de adoração ao único Deus vivo que se faz presente, Senhor. Ah, Deus, que verdadeiramente seja uma noite profética e que podemos profetizar sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre o nosso país, Senhor, que Tu és um Deus vivo e opera maravilhas. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente, Senhor. Queremos Te adorar, Te exaltar, Te glorificar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Nós vamos repetir: se Deus falou, Ele vai cumprir. Vira pro teu irmão do lado e fala assim: Deus já falou alguma coisa para você? Pode perguntar a ele. Fala com ele: Deus vai cumprir. Oh, aleluia! Você que está em casa acompanhando a gente, se Deus falou, Ele vai cumprir. Não importa o ambiente, o lugar, Deus cumprirá o que falou. Estão aqui nessa noite com tantos projetos, tantos sonhos, e por um motivo deixou na gaveta, parou no meio do caminho, e tu já falou para nós o que tu vai fazer conosco, e as circunstâncias nos param. Ah, Pai, que nessa noite nós possamos entender que os céus estão abertos nesse lugar. Vem sobre nós, renova-nos nessa noite. Sopra o Teu Espírito sobre nós. Oh, há um pavio que fumega no nosso coração. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite. E cumpre o Teu querer, mostra-nos o que temos que fazer. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. A nossa forma, muitas vezes, Senhor, de chegar a Ti e Te adorar. Perdoa-nos, ó Deus. E vem e cumpre o Teu querer sobre nós. Quantos estão, Senhor, parados no meio do caminho? Mas, Senhor, Tu já falou e Tu vai cumprir. Não deixe esse homem parar. Nós oramos, profetizamos sobre a vida dele. Nós oramos, Senhor, nós não vamos perder os nossos filhos. Nós não vamos perder os nossos relacionamentos. Nós não vamos parar no meio do caminho, porque Tu falou, Senhor, que seria conosco todo o tempo. Por isso nós oramos a Ti. Aquele, Senhor, que está desanimado, seja animado nessa noite no nome de Jesus. Aquele que está doente por algum motivo, uma doença psicológica, vontade de suicídio, seja repreendido agora no nome de Jesus e receba a vida de Deus. Oh, aleluia! Tu é um Deus que cumpre. Por isso nós descansamos em Ti. Acalma o nosso coração e teremos a certeza no Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Aleluia. Fala pro teu irmão: se Deus falou, Ele vai cumprir. Pode falar com ele aí, com certeza. Olha, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, né? Nós vacilamos no meio do caminho, fazemos promessas, fazemos tanta coisa e paramos, mas o Senhor é fiel e vai cumprir. Pode se assentar por um instante para você pegar a sua oferta, ligar o teu celular, já abriu o aplicativo. Comece a preparar o teu coração para a palavra. Jesus está aqui nessa noite. Oh, aleluia! Lá em Mateus 25, 21 diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do Senhor. Meu irmão, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Muitas vezes a gente está, eu sempre fico pensando, se você que é um ofertante no salário mínimo, né, a gente vai muito bem. Mas em 100 salários mínimos, para a gente, recebe o nome de Jesus aí. Então comece em nome de Jesus, né, comece hoje, já no pouco, que você pode ofertar ao Senhor e Ele colocará você em muito. O Senhor é o dono do universo. Todas as coisas estão na mão do Senhor. Por isso, se você está numa situação muito difícil, de repente financeiro, está passando um momento difícil, descanse no Senhor. Ele não vai faltar com você. Deus é fiel. E quando você puder fazer algo de coração, faça por completo. Seja fiel ao Senhor. Se você não é um dizimista, um ofertante, passa a ser. E você verá que as janelas se abrirão. Porque as portas já estão abertas no nome de Jesus. Então venha ofertar, aqui está as caixinhas. Tem o QR Code. Fique à vontade, oferte de coração. Não importa o quanto, mas faça de coração para o Senhor. Oferte, amém? Você pode se colocar de pé. Uma música antiga, mas bíblica. Aleluia. Se revestirá do teu poder. Nós oramos a Ti, gratos por tudo que já tem feito por nós. Nós oramos, Senhor, por aquele que precisa de uma resposta financeira, um processo, um terreno, uma casa. Tu é o Deus fiel, Tu é o Deus que cuida de nós, e no Seu tempo virá o milagre. Nós somos gratos porque não tem faltado o mantimento na nossa dispensa. Nós somos gratos porque somos uma igreja abençoada por Ti e abençoadora. Obrigado por aquele que pôde ofertar, aquele que ainda não pode, que o Senhor venha fazer um milagre financeiro. É a nossa oração, porque os céus já estão abertos no nome de Jesus. Aleluia! Pode ir, vamos receber a pastora Márcia. Amém? Pode aplaudir uma para ela, depois você aplaude uma para o Senhor, que ela vai pedir. Senhor Deus, obrigado pela vida da nossa pastora. Tu já colocou o que tem que ser falado, que nossa mente, o nosso coração possa estar atento. Nós repreendemos tudo que não vem de Ti, que seja tirado agora no nome de Jesus, e que nós venhamos ouvir a Tua voz, o que precisamos e necessitamos de ouvir. É a oração no nome de Jesus. Amém. Graças, paz, amém, igreja. Pode se sentar. Tenho dois recados para dar. Enquanto os meninos vão colocando ali os dois recadinhos, pastor Marcos hoje está em Teresópolis, né? É, numa reunião de SD e também no monte, né? Que lá tem oração no monte toda, de segunda para terça, o bispo sobe com os pastores SDs para o monte. Terça-feira profética, semana que vem, nós vamos receber o Simon. É um pastor que Deus move nele, né? Cura, restauração, esse mover que tem na terça-feira. E aí o pastor vai trazê-lo, é amigo, né, do pastor Marco. Eu creio que vai ser lindo terça-feira, como já tem sido. Deus tem feito grandes coisas na terça-feira aqui, amém, igreja? Né? E vai continuar fazendo. E dia 15, as mulheres agora, se puderem, dar um brado de glória. Ai, com essa tristeza toda, eu não dou conta, não. As mulheres dão um brado de glória dia 15. Oh, glória! Nós vamos receber a pastora Ruama, da Metodista de Correias, e da Metodista Jardim Salvador. Ela e o pastor Augusto, né? Vieram de Teresópolis, estão aqui conosco já no distrito, um ano e meio já. E a pastora Ruama prega, sim, eu prego, mas ela prega numa potência um pouco maior. Né? E ela é uma bênção, é uma mulher de Deus, e Deus tem feito grandes coisas na vida dela. Então não deixe de vir para você receber uma palavra profética. E nesse nós vamos falar sobre intimidade com o Pai, né? Elas com o Pai. Nós precisamos estar perto do Pai. Glória a Deus. Queria chamar aqui à frente todos os intercessores, líderes de célula. O pastor vai ungir as mãos, curva sua cabeça, feche seus olhos. Começa em oração. Pessoal que está aí, que é da intercessão Quitandinha, intercessão central, Barão, líderes de célula Quitandinha, Central, Barão, vem aqui à frente, por favor. Preciso da ajuda de vocês agora. Vocês são líderes, Deus tem confiado em vocês, né? Grandes coisas. O Flavinho chegou na hora. Já vem, Flavinho, nem senta, Barão. Põe a mochila e vem, né? Chegou na hora, na hora. Vem, Fábio, também. Vem, Fábio. Nós vamos orar por vocês. Feche os olhos, igreja. Jesus falou, na verdade, eu dobrei meu joelho ali e eu falei: Pai, eu quero falar aquilo que é da Tua vontade. Eu não quero falar nada que seja da minha vontade. E Ele falou comigo: fala do meu filho. Fala do poder do meu filho. Então não se distraia. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Fale do meu filho. Eu vou convidar você a não mexer no celular. Você que está no campus online também, graças e paz, Deus abençoe sua vida. É uma noite da gente experimentar o poder de Jesus Cristo. O poder desse nome que está acima de todo nome. Que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é. E Deus falou comigo: fala do meu filho, fala do poder dele. Fala que no nome dele tem poder. E não tem nome. Não tem nome maior do que o nome dele. Não tem solução na sua vida, a não ser que seja ele. Se ele não entrar, irmão, não haverá um milagre. Os líderes de célula, intercessores, vão só passar e tocar em você. Só isso. Vamos, pode ir. Começa a orar aí, igreja. Começa a orar. Começa a declarar a sua cura. Começa a declarar a sua cura. Começa a declarar a sua cura. Só passa. Pode ir, André. Pode ir, varão. Só toca, só. Começa a declarar aí o teu milagre. Se algum intercessor, até o pastor. Pastor, se tu puder ir lá em cima, lá na galeria, varão. Tu pode ir lá? Obrigada. Vai falando com Deus, querido. Feche seus olhos. Se conecte com Ele. Se conecte com o céu. O céu, o rabai canta, rabalabalabas. Rabai, alabada, rabada, rabalabalabas. Jesus, quando gritou, tetelestai, está consumado, entregou o Espírito dele. Lá em Mateus está escrito isso, capítulo 27. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia. E houve ressurreição na morte dele. Houve ressurreição na morte dele. E na ressurreição dele, também houve ressurreição. Houve a nossa ressurreição. E Jesus está dizendo para mim e para você: comece a me adorar. Abra sua boca nessa noite, você que está em casa. Coloca, né? Compartilhe essa palavra com outra pessoa. Eu já vou entrar na palavra. Mas compartilhe esse clamor agora com outras pessoas. Tempo de cura, irmãos. Nós estamos presos em tantas situações. Estamos presos em tantas situações. E Jesus chegou aqui. Está passando aqui nessa noite. Ribai nabadarabalabas. Que haja uma restituição. Sabe aquela cura que você precisa? E o médico já te deu milhões de laudos, mas muitos laudos. O psiquiatra já assinou, falou que não tem mais jeito. Câncer já não tem mais jeito. Senhor, visita nossa irmã Isabel agora lá na UTI, no nome de Jesus. Visita tua filha lá. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome. Quebra agora o arco, corta a lança, despedaça os carros no fogo. E aquieta o coração do povo. É uma terça-feira profética, uma terça-feira para buscar. Nós estamos aqui te buscando, Jesus. Atinge agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Os meninos que estão lá dentro da cabine. Atinge lá agora o coração deles. Atinge lá agora o coração deles no nome de Jesus. Se nós tivermos visitante, atinge o coração dos visitantes agora, Deus. Quem está no campus online, que não faz parte da nossa igreja, mas sempre acompanha, atinge agora. Campus online, seja impactado pela glória de Deus agora, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu estás aqui. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. A palavra que nós vamos ler. Jesus passou num determinado lugar. Eu vou abrir a Bíblia assim, lá em Marcos. Ele passou. Quando Jesus passa, a terra estremece. O coxo anda. O cego enxerga. E é isso que está acontecendo aqui nessa noite. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Obrigado, Sil. Muito obrigado por me acompanhar. Né? Se alguém puder desligar o ventilador ali. Não está calor. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21. Eu tenho quantos minutos? 40? Meia hora? Vem para mim, Fabinho. Obrigada, tá? Marcos capítulo 5, versículo 21. Quem está nos visitando, faz assim com a sua mão, para eu poder te conhecer. Glória a Deus. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Nós somos, né, em 5 pastores aqui. Você é muito bem-vindo. Temos células, temos culto aos domingos. Pela manhã, 2 cultos, 8:30. À noite, às 19h, aqui no Campo Central e nas extensões também, Quitandinha e Barão. Seja bem-vindo. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor enquanto ele estava à beira do lago. Então, chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Implorou-lhe insistentemente: "A minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos nela para que ela seja curada e viva." Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, né? O apertava. E eu fiquei imaginando o coração de Jairo completamente esperançoso, porque Jesus estava o acompanhando. Ou seja, tinha probabilidade, né, dele ser respondido naquilo que ele precisava e necessitava. E às vezes, irmãos, o Senhor nos acompanha 24 horas, todos os dias, toda hora, e a gente nem percebe. A gente não percebe a presença dele. Porque eu não sei os irmãos, mas toda vez que eu vou pregar especificamente sobre o nome de Jesus, Deus sempre me questiona em algo. O que que eu sinto quando eu ouço esse nome? Jesus Cristo de Nazaré. O que que você sente quando você ouve esse nome, Jesus Cristo de Nazaré? E eu falo para Deus: Deus, eu sinto, né, a presença dele, eu sinto alegria no meu espírito. E Deus me responde assim: mas você poderia senti-lo mais. Porque quando nós declaramos Jesus Cristo de Nazaré, é um nome que tem todo o poder. Eu não sei se você tem declarado isso na sua casa, no seu casamento, na sua vida individual, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, nos seus negócios, eu não sei. Mas eu quero te dar uma direção: declara o nome dele. E quando nós declaramos o nome dele, igual, por exemplo, eu estava aqui embaixo no gabinete, né, resolvendo umas coisas com a Renatinha, porque o pastor Guto está no momento dele de descanso, retorna domingo, pastor Marco, né, em reunião, só retorna amanhã à tarde, então eles me deixaram sobre a responsabilidade da igreja, meu pai eterno, né? E Renatinha me deu um tanto assim de coisa para assinar. Falei: Renatinha, pelo amor de Deus, 100 folhas, estou brincando, não tinha 100 não, mas devia ter umas 30. E aí depois eu ministrei ceia para umas meninas, umas irmãs queridas, e eu ouvindo ali embaixo o louvor. E eu falei: meu Deus, né? Eu tinha que continuar ali, eu queria subir. Irmãos, que coisa estrondosa estar aqui hoje. Eu vou repetir. Se você não sentiu, você vai sentir. Nem que quando tu chega no portão da tua casa, tuas perninhas vão tremer hoje. Porque Jesus Cristo marcou essa data de hoje, nessa terça-feira, para que nós possamos senti-lo mais intensamente. E quando nós declaramos esse nome, igreja, no mínimo, como é que os anjos ficam? Serafins, querubins. Eles tampam o rosto. A gente escuta Jesus Cristo de Nazaré, a gente olha o celular, a gente olha para o lado, a gente conversa com o outro, né? Não, irmãos. Ouvir o nome de Jesus Cristo de Nazaré, se prostra. Que as nossas pernas tremam. Que dos nossos olhos corram lágrimas de arrependimento. que da nossa alma, né, encha de alegria, de poder. O nome dele está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o que nós estamos tratando no pão do dia com o pastor Josué, nessa semana. Ele é poderoso para fazer tudo. Ele visitou Zacarias no seu ambiente de trabalho, sacudiu aquele homem, falando que daria para ele um filho. Zacarias ficou meio assim. No momento que ficou meio assim, o que aconteceu? Zacarias ficou mudo. Quantos milagres, rabaia, rabadarabás, já poderia ter acontecido na minha vida e eu não estava percebida? Ou duvidei, achei que não era o tempo, ou eu comecei a questionar. Irmão, Jesus é muito tremendo, irmãos. A mensagem da cruz, não vou entrar nela hoje, mas a mensagem da cruz é profunda demais para o entendimento humano. Ele ficou pendurado. Morte, morte de cruz. Para que nós possamos hoje dizer: a minha alegria vem dele. O meu socorro vem dele. A minha vida pertence a ele. Eu entrego a minha vida totalmente aos pés dele, nas mãos dele, porque ele é poderoso demais. Ele redimiu-me naquela cruz dos meus pecados, curou as minhas feridas. Sobre a cruz foi todas as nossas enfermidades. E nós estamos tudo murchinho, tem hora. Fala para o irmão que está do seu lado: eu não quero ver você murchinho. Eu quero ver você dando glória a Deus misturado com aleluia. Fala para ele: glória a Deus. O pessoal que está lá na galeria, dê glória a Deus misturado com aleluia para mim poder ouvir daqui. É brincadeira. Você que está em casa aí no campus online ou no seu trabalho, coloca aí glória a Deus. Irmãos, é muito tremendo isso. Tu não acha não, irmão? Não era para a gente andar assim, ó? 24 horas. Quem manda no inferno, irmãos? Quem manda no inferno? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas hostes, né? Malignas, espirituais, do inferno. Mas quem manda lá? Jesus. Não baixe a guarda. Fala para o irmão que está do seu lado: eu profetizo na sua vida. Fala com voz de profeta, olhando dentro do rostinho. Fala aí, fala com o Valdeci e com a Lu. Fala: eu profetizo na sua vida que você não vai baixar a guarda. E essa noite será uma noite da virada de chave na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo físico. Jesus está dizendo: eu estou passando, e quando eu passo, a cura, a ressurreição, a libertação, pelo poder que há no meu nome. Tudo no controle dele, irmãos. Zacarias ficou mudo até o menino nascer. Duvida não, irmãos. Duvida não. Fala: será mesmo? Aí já era. Duvida não. Ele está passando. Ele tem um milagre nessa noite. E ele não só passa, ele fica. Ele fica. Xarabacanta, rabadarabás. E ele fica, irmão. Segura pela nossa mão. Sacode a gente, né, Vic? A gente está murchinho, daqui a pouco a gente levanta de novo. E aí a Vic dança de novo. Daqui a pouco sacode mais um bocadinho, Vic está aqui de novo. E assim vai, irmãos. Porque Deus é bom demais. Deus é maravilhoso demais. Jairo foi lá pedir pela filha e vinha a caminho com Jesus. E o coração de Jairo alegre. Fala com o irmão que está do seu lado: alegre o seu coração, querido. Essa noite é a noite da sua vitória. Amém? Noite de resposta. Então Jesus foi com ele, uma grande multidão. Eu estou no 24, estou só repetindo, tá? O seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos. e ela gastara tudo que possuía. Mas, em vez de melhorar, o que que acontecia? A mulher estava enferma há 12 anos. E a filha de Jairo também tinha 12 anos. Muito bacana esse texto, né? Eles se encontrarem. Um com o outro. Tem um sentido. Sim ou não? Porque senão Marcos não ia colocar esse detalhe. 12 anos. De uma e 12 anos de enfermidade de outra. E eu fiquei pensando. Tanto quando Jairo foi até Jesus, ele buscou a Jesus para que Jesus o respondesse. Jesus o respondeu prontamente, sim ou não? Sim, eu vou. E Jesus a caminho começou indo. Só que tinha uma mulher que não foi ter com Jesus para perguntar para ele, você pode me tocar? Não. A situação dela era tão séria e tão no limite do limite do limite de uma mulher, né? Que mulher que tem ainda, né, o seu ciclo, sabe do que eu estou falando? É ruim pra caramba. Dependendo do dia, dá vontade de matar 30. Está repreendida. É brincadeira. É brincadeira. Todo mundo calmo. Todas as mulheres são calmas, serenas. Não é não? Sim ou não, igreja? Sim. Profetiza. É muito ruim, irmãos. Muito ruim. Imagina 12 anos sem parar. Ela tinha um processo de anemia profunda. Ela tinha uma fraqueza enorme no corpo, na mente e na alma. 12 anos, ela tinha gasto, né, todo o dinheiro dela com o médico e nenhum médico deu solução. Deus está falando aqui. Que tem coisa que você vai ao médico, faz tudo direitinho, tá, irmãos? Não deixe de ir, não. Mas tem coisa que é com ele lá. Tem coisa que quem vai liberar é lá em cima. Não é da terra, não. É lá em cima. Mas você faz todo o protocolo. Porque é necessário. E aí, quando ela, né, visualizou aqui... Cadê? Eu parei aonde? Eu esqueci. Ah, no 26, desculpa, me perdoa. Que ela havia sofrido. 27 agora. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se apenas tocar no seu manto, serei o quê? Tem pessoas que precisam ir falar, igual o Jairo precisou. Tem pessoas que um toque só, de sinceridade, né? De quebrantamento, o milagre chega. Foi o que aconteceu com essa mulher. Um toque. E ela falou assim, porque pensava, se apenas tocar no seu manto, serei o quê? Isso aqui é fé ou não é fé? Quando você chega aqui na terça-feira profética, você já vem com o seu coração com um objetivo ou sem objetivo? Com objetivo. Eu creio que sim. Eu tenho algumas terças-feiras que eu chego aqui com um objetivo falando, Deus, me sustenta. Que eu preciso virar o ano esse ano. Não é não? Em nome de Jesus. Então me sustenta. E aí quando essa mulher chegou e ela tocou e ela passou no meio da multidão e ela não poderia ser visualizada porque ela estava com hemorragia. Então, ou seja, ela não poderia estar dentro daquele contexto ali. Mas ela se esforçou. Tem hora, irmãos, eu falei isso no Quitandinha domingo. Os irmãos do Quitandinha que estão aqui vão lembrar. O esforço não é do meu irmão que está sentado do meu lado. O esforço tem que ser meu. Porque a luta é minha, a guerra é minha. Vai gerar milagre? Vai gerar milagre. Tanto Jairo quanto essa mulher. Gerou milagre por causa do esforço. Fala para o irmão que está do seu lado, vamos nos esforçar mais. Mais, fala, vamos nos esforçar um pouco mais, um pouco mais. Esforça-se um pouco mais. Porque às vezes a gente acha assim, não, porque se não tem problema pedir, né? Oração. Se eu pedir oração, Deus vai mover, vai... Deus move, faz sim. Mas tem coisa que Deus quer que você faça. Entendeu, Flavinho? Rasgue no seu coração, com a porta do seu quarto fechada, tu bradando lá dentro, chorando. E Deus dizendo, agora sim. Agora tu chegou onde eu queria. Agora tu chegou onde eu queria. Eu queria que tu ficasse comigo. Eu queria que tu falasse comigo. Eu queria que tu me tocasse. Mas tu já andou, já rodou, já pensou em milhões, trilhões de decisões. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Vou fazer... Faz nada não, irmão. Fecha a porta do quarto. Vai aos pés dele. Que hoje aqui mesmo, ó, ele já está dando resposta. Amém? Glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu profetizo na sua vida. Um pouquinho mais alto para ele poder ouvir. Que hoje você sai daqui cheia, cheio da vitória de vocês duas. Não, não fala vocês duas não, porque é para as duas aqui. Fala com o irmãozinho aqui. Deus vai continuar sustentando a família de vocês. Não é fácil. Mas Deus vai continuar sustentando vocês. Brada o nome de Jesus lá dentro. Não abaixe a guarda, não. Deus está no controle da vida dele. Ele é dele já. Né? Guarda isso no coração de vocês. Bradem. Não deixa a tristeza e a angústia entrar. Porque entra, né? Entra. Orem pelo pai delas. Está num momento difícil. A família num momento dificílimo. Levanta a mão assim. Que é o pai da Vicky e da Rose. Nós profetizamos agora. Profetiza na vida delas, igreja. Que está vendo força. Vic, força. Força, força, Rose. Pelo poder que é no nome de Jesus. Sejam fortalecidas agora. Renovadas agora. Renovadas agora em nome de Jesus. E quando ela... 29, que ela passou e tocou. Repete comigo assim. Imediatamente. A hemorragia... cessou. Eu fiquei imaginando a sensação do corpo dela. Porque foi imediato. Imagina, irmãos. É uma vitamina D, um negócio de anemia, um ferro na veia, assim, ó. Ela ficou ligada na hora. Estou falando de vitamina D, de ferro, essas coisas, irmão, porque se tu não toma, tu fica mal, tá? Né? Ou quando está nesse processo muito profundo de anemia. E ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Repete comigo assim, imediatamente. Jesus atendeu. Sem tocar nela, sem falar com ela, nada. Ela que tocou nele. Ela que foi até a ele. E aí, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o quê? Quando nós oramos, isso aqui me confronta, toda vez que eu leio me confronta. Quando eu oro, quando eu me coloco, quando eu estou junto com Jesus, será que sai poder? Né? Será que ele sente algo? E começa a movimentar algo sobre a minha vida? E eu tenho falado isso para Deus e vou continuar falando, toda vez que eu pregar aqui, vou continuar falando isso. Eu ainda esse ano vou ver um paralítico andando. Vou? Como que vai ser? Eu não sei. Né? E eu vou, assim, ser um pouco mais... Vou no velório. Eu e pastor Josué, varão. Eu e tu. Pastor Marco não vai poder, pastor Guto não vai poder. Vai chegar eu e tu lá. Eu vou olhar para tu, tu vai olhar para mim e falar, agora. Tu põe a mão no pé, eu põe a mão na cabeça. Não é tremendo, irmãos, isso? Ou está lá no ML? O nome de Jesus tem poder ou não tem, igreja? Para fazer sim ou não? Sim. E tem, né, lógico, tem tempo determinado da vida. Mas é uma coisa que eu peço a Deus, porque eu preciso viver isso, irmãos. A gente não pode viver só sentado no banco da igreja. Aí eu sento terça-feira, sento domingo de manhã, sento domingo de noite, e eu vou na escola bíblica dominical, ou eu só venho na terça, ou só venho no domingo. Não, irmãos, a gente tem que fazer algo que gere milagre. Mas, pastor, eu estou muito, muito aquém. Hoje é o dia de plumar. De ficar plumadinho. Glória a Deus. Não, ah, tá, tem 19 minutos. Mas eu não vou completar, não. Eu acho que não. Quem tocou no meu manto? Jesus perguntou. E seus discípulos responderam: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Ou seja, Jesus não prosseguiu, ele ficou parado ali. Porque dele tinha saído virtude, poder. E alguém ali foi curado. Coisa linda isso aqui, irmãos. Fico imaginando ela olhando para Jesus, né? Sem saber o que fazer naquele momento. E a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé fez o quê? Você está com fé hoje? Quem está aqui está com a fé assim, tipo, 99,9%? Fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos estar com o nosso coração gerados por fé. Irmão, se vai acontecer naquele tempo ou não, amém. Mas nós precisamos continuar sendo gerados por fé. O que, que ele falou para ela? Filha, a tua fé te curou. Profetiza a cura na vida da pessoa que está sentada do seu lado, atrás de você, na frente. Profetiza aí. A sua fé hoje vai te curar. Fala. A sua fé hoje vai te curar. Não estou falando só de cura física. Estou falando de cura emocional, cura espiritual, cura, né, de feridas na alma, curas de trauma. A fé precisa ser movida no nosso coração. Hoje, já não aguento mais. É isso que essa mulher falou. Eu não aguento mais esses 12 anos. Eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais sangrar. Eu não aguento mais estar isolada da sociedade. Eu não aguento mais viver isso. Então, eu vou dar um ponto final nisso. Aonde que eu vou? Aos pés de Jesus. Vou dar um ponto final nisso. Não aguento mais viver à margem, não aguento mais viver chorando, não aguento mais viver entristecido, não aguento mais viver a vida que eu estou vivendo. Então vá aos pés daquele que tudo pode. E ela falou isso: não aguento mais. Jairo não. Jairo, a menina, né? Não estava bem. Mas ela falou: eu estou no meu limite. Tem pessoas que estão sentadas aqui e ri para todo mundo. Põe uma roupa bonita, um perfume power de bom. Eu amo perfume, irmãos. Perfume é muito bom, Jequiti não. Não, tem uns que é bom, né, também, né? Não, mas eu não uso Jequiti, não. Oh. Josué, não atrapalhe minha pregação, não, por favor. Hã? É, ele é ótimo. E aí, quando ela falou assim: não dá mais, não dá mais. Irmãos, não adianta a gente seguir a vida rindo assim, ó. E está tudo destruído, não, irmãos. Está repreendido no nome de Jesus. Por dentro, só o sangue. A mente está assim, ó. Acelerado que nem dorme. E está assim, ó. Comprou um sapato lindo, power mega lindo. Um blazer maravilhoso. Uma echarpe poderosa. Mas como é que você está por dentro? Chegou no teu limite. As tuas forças já foram embora. E aí você segue. Eu também faço isso, se eu não vigiar. Com facilidade, irmãos. Porque o ser humano acostuma com um negócio chamado dor. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Nunca muda, tá bom. Mas nós vamos nos levantar hoje. E nós vamos profetizar na nossa cabeça que a partir de hoje haverá uma mudança dentro de nós. Em nós. Amém? Glória a Deus. Filha, a sua fé te curou. Profetiza isso na sua vida. A minha fé vai me curar. A minha fé em Jesus Cristo vai me curar. A minha fé em Jesus Cristo vai me levantar. A minha fé em Jesus Cristo vai me prumar. A minha fé em Jesus Cristo vai me dar ânimo. A minha fé em Jesus Cristo vai mudar a minha história. A minha fé. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus andava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Ainda tinha Jairo. A menina estava lá. Da casa de Jairo, o líder da sinagoga, disseram: a tua filha morreu. Isso aqui dá uma outra pregação. A gente sabe que essa menina ressuscitou. A gente sabe que Jesus chegou lá. Jesus chegou na vida de uma mulher, 12 anos enferma. Chegou na vida de uma menina, 12 anos de idade. E houve milagre nas duas situações. Hoje você está sentado aqui, eu também. Eu preciso de alguns milagres esse ano. E eu preciso de um específico que eu já luto. O médico fala que não tem cura, mas eu creio na cura. Amém? Nossa. Já há 37 anos que eu luto com isso. Mas eu creio. Já amenizou um pouco. Porque eu falo, Deus, preciso andar. Preciso me locomover. Preciso, né, pentear meu cabelo. Preciso tomar banho. Preciso pegar as coisas. Porque é uma enfermidade que dá pé e mão. E me deixa paralisada mesmo. Mas eu creio. Eu creio na cura. O que a gente não pode fazer é desanimar. Porque às vezes por qualquer luta, irmãos, por qualquer guerra, por qualquer batalha, a gente para. Deus tem um chamado com a sua vida. Deus tem um propósito com a sua história. Isso não é uma frase, né? Ah, mas eu sempre ouço isso. Não, se você tomar posse disso, Deus te leva em lugares altíssimos. Leva em lugares, não, leva você ter experiências poderosas. Ele te chamou para algo específico, amém? Glória a Deus, se coloca de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Ministério de louvor. Enquanto isso, quero que você feche seus olhos. A gente pode, eu não sei qual que vocês pensaram. Teve um outro que vocês cantaram? Os céus se abrem, não sei. Feche os olhos. Às vezes você veio, né? Mas eu quero convidar você a viver Jesus intensamente. A viver Jesus nessa intensidade que Ele é. E viver Jesus na intensidade que Ele é algo poderoso. É poderoso demais. Você imagina? Levado à cruz, morte de cruz. Para que o poder dEle fosse gerado em nós, irmãos. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que nós tivéssemos uma aliança com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele nos estabeleceu. E Ele está dizendo, viva intensamente a minha presença. Viva intensamente a minha presença no seu coração. Viva milagres na minha presença. Feche seus olhos, irmãos, comece a clamar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Vai gerando aí. Gera aí. Jairo gerou. A mulher do fluxo de sangue gerou. Vamos gerar. Aleluia. Feche seus olhos também. Há um milagre liberado de Deus nessa noite. Não só para algumas pessoas, mas para muitas pessoas que estão aqui hoje. Milagre. E milagre não se explica, igreja. Milagre é milagre. Depois tu vai contar. Rabai, xarabadarabalabalabalabas. Ao mover do Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo, teu corpo dói, não para, essa dor não para, mas vai parar agora, em nome de Jesus. Teu corpo dói, desde o alto da cabeça, planta os pés, e dói direto, sem parar, sem parar. E o médico já disse que não tem jeito, essa dor é uma dor crônica, mas em nome de Jesus você vai ser curado agora, agora, agora, em nome de Jesus. Essa enxaqueca tua não passa, não passa. Essa dor no estômago também não passa, mas vai passar agora, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As feridas que você tem no seu corpo, que não fecham, fecha um tempo, depois abre de novo. Deus está mandando te dizer, vai fechar hoje, não vai abrir mais. Rabai! Essa dor na sua coluna, nas juntas dos pés, vai ser curado agora, em nome de Jesus. E para a gente poder terminar, para eu poder orar, nós vamos orar juntos. nós vamos declarar, e a tempestade. Vamos declarar isso em nome de Jesus, profeticamente. Declara. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Encher a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Encher a tempestade. Olhos fechados, colocando a mão sobre o seu coração. Se você ainda está com dor em algum lugar, coloca a mão nessa dor. Se não tiver como, coloca a mão sobre a sua cabeça. E se for na alma, coloca a mão na sua cabeça. Se as feridas são na alma, de traumas, coloca a mão na sua cabeça. Porque o Senhor está liberando cura, pastor José. Curas e curas. Restaurações e restaurações. Pai, é pelo poder que é no teu nome, Jesus. Teu nome foi liberado aqui, Jesus. Teu nome foi liberado pelo ministério de louvor. Teu nome foi liberado pelo ministério de louvor. E eu posso sentir a tua presença fortíssima nesse altar. Teu nome foi liberado no meio da igreja. Arrabai, canta, arrabalabalabas. Teu nome foi liberado, aleluia. Teu nome foi proclamado pela tua palavra, Jesus Cristo. Tu ressuscitou, curou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue, dois extremos. E eu creio que tu vai fazer aqui nessa noite dessa forma, curando, restaurando, restaurando e curando, curando. É uma noite de milagre, aleluia. E colocando no lugar aquilo que deve ser colocado. E arrancando aquilo que deve ser arrancado. Pai querido, nós repreendemos toda a fúria do adversário sobre a nossa vida. Toda a fúria do adversário sobre a nossa vida. E obra contrária de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria. Obra feita na encruzilhada, debaixo dos gongais. Colocando o nosso nome lá, está repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai desfazendo, ó Deus. Vai desfazendo na cachoeira, no mar. Vai desfazendo agora em nome de Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. E que nós possamos sair daqui cheios da tua presença. Cheios da tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de bater palma, calma. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu. Amém. Tem um ali que ele entrega, né? Glória a Deus. Tem mais alguém? Pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Estou afastado, estou afastada. Hã? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Oh, vem para cá. Vem para cá. Tem mais alguém? Eu preciso muito retornar. Fazer a rota de volta, né? Se tiver mais alguém. Queria uma outra irmã aqui comigo, para abraçar ela. Isso, obrigada. Qual é o seu nome? Sônia. Ah, lembrei de tu, Sônia. Né? Repete comigo assim, a igreja fecha os olhos, estenda a mão para cá. Se tiver alguém no campus online, pastor, eu tô retornando. Os meninos ficam de olho aí para mim, se tiver alguém. Tô aceitando a Jesus como meu único suficiente Salvador. Anota aí o nome, né? Se quiser colocar aí seu nome nós, ou o telefone, eu não sei se você quer colocar. Mas entre em contato conosco, amém? Repete comigo assim. Eu, Sônia, retorno para os teus caminhos. Porque eu quero continuar caminhando contigo. até o último dia da minha vida, porque eu sei que tu tem um plano comigo e o meu nome está escrito no livro da vida. Senhor Jesus, eu confesso agora que estou mais uma vez me recolocando juntamente contigo, e o Senhor pode fazer na minha vida uma grande obra, no nome de Jesus. Deus abençoe a vida da Sônia. Nós como igreja clamamos pela vida dela, a família dela, e que ela seja agraciada todos os dias pela tua mão poderosa, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Vamos receber a bênção. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Nós te glorificamos e te exaltamos. Continua cuidando de nós. Continua todos os dias acendendo essa chama para te buscar. Viver uma vida intensa contigo, Jesus, vale muito a pena. Quando tu falou, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pai, como nós precisamos fazer isso. Leva cada um em paz, guardado para os seus lares. E que seja um restante de semana cheio da presença do teu Espírito em nós. E nós te glorificamos e te exaltamos. No nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça maravilhosa do seu Filho amado, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua família, sobre toda a igreja na face da terra, e nós declaramos, amém, glória a Deus, aplauda a Ele, dê abraço.